Fortaleza. Daqui a pouquinho a gente para. Daqui a pouquinho. Quem tem pena é a mulher do galo. E você só vai ter dois trabalhos: ficar puto e desficar. Eu vou comprar na Fortaleza Sufilé. Eu vou comprar na Comprar na Fortaleza Sufilé. Me tratou cheio.